Podemos ir então? Então tá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje retomar o tema da última aula, mas aprofundando um pouco mais, com o auxílio deste artigo cuja primeira parte eu publiquei no Diário do Comércio. Esse é um tema que é da minha preferência há muitos anos. Eu acho que é um tema fundamental, não só para nós, evidentemente, mas para toda a civilização cristã. E, por infelicidade, é o tema mais desprezado pela intelectualidade, tanto católica quanto protestante. De vez em quando você nota alguém que percebeu vagamente um pouco do problema, nem sempre enfocando pelo centro da coisa, mas logo essas tentativas se perdem, porque elas se desviam. Um exemplo característico é o do teólogo calvinista Abraham Kuyper, ou Cooper, como eles falam, teólogo holandês, que no segunda metade do século XIX, nos seus comentários sobre o Pentecostes, ele reclama do significado convencional da palavra coração como indicando a sede dos sentimentos e o cérebro como a sede da inteligência. Ele diz: o coração na Bíblia não é isso, o coração é o centro do ser humano, é aquele lugar onde as coisas não estão divididas, onde ali é tudo, é pensamento, sentimento, percepção, memória, está tudo juntado ali. É esse o sentido que o coração tem de assumir, mas na nossa interpretação das coisas, não no sentido moderno e diminuído da sede dos sentimentos, que é uma acepção, eu não sei de quando ela data exatamente, mas eu acho que começa no século XVIII, entre o século XVII e XVIII, mas quando chega no século XIX, com o romantismo, essa acepção do coração já está consolidada na linguagem geral e na literatura. Dessa concepção, então, vamos dizer que separa então a inteligência como no cérebro e o sentimento do coração, essa divisão ela reflete uma outra divisão mais profunda, que é aquela da qual eu estive falando na última aula, que é a divisão cartesiana, né? Não só cartesiana, na verdade, Galileu, Newton, Descartes, todos eles aceitaram essa distinção entre o que ele chamava as qualidades primárias dos objetos e qualidades secundárias. Qualidades primárias seriam então aquelas que são objetivamente mensuráveis, e qualidades secundárias são aquelas que dependem do aparato de percepção humana, como por exemplo a cor, o cheiro, etc, etc. Então, na verdade, sobra como sinônimo, vamos dizer, de realidade objetiva somente aquilo que é mensurável, somente, por assim dizer, o tamanho das coisas. Então o tamanho é uma coisa objetiva. Sempre isso me pareceu objetivo, é absurdo, porque não existe nada mais subjetivo do que uma medida. A medida é um sujeito que compara uma coisa com outra. Então, quer dizer que o que é tomado como, o que Descartes chamava de res extensa, coisa extensa, coisa que existe materialmente, é algo que só chega ao nosso conhecimento através da mente humana que mede e compara, tá certo? E tudo aquilo que se impõe a nós, vamos dizer, por si mesmo, como a mera presença dos objetos, a sua cor, seu gosto, etc, etc, passa a ser subjetivo. Isso me parece uma inversão completa, sempre me pareceu, sempre me criou muito desconforto na minha mente isso aí. Mas a divisão de qualidades primárias e secundárias, então, dividiu o mundo numa parte que existe por si mesma e outra parte que só existe em função do aparato cognitivo e sensitivo do ser humano. Quer dizer, são sensações subjetivas, todas as sensações se tornam subjetivas, né? Então, naturalmente, essa separação e a ideia, vamos dizer, da da medida, da mensuração, como sendo a atividade intelectual cognitiva por excelência, ela acaba se consolidando, num outro plano, acaba se consolidando nessa ideia do cérebro e coração. Ou como diria Camilo Castelo Branco, coração, cabeça e estômago. Isso. Então, mas de qualquer modo, Cooper, eles pronunciam Cooper, não sei porquê. Né? Não sei se essa pronúncia é correta, se tem alguém que fala holandês aí, por favor, me informe. O Cooper estava na pista certa, porque do simbolismo do coração depende o simbolismo de tudo mais. Certo? Então, para vocês verem até que ponto pode ser artificiosa a disputa moderna de heliocentrismo e geocentrismo, vocês veem que o coração, que aparece na Bíblia, então como centro do ser humano, naquela parte a qual Deus eminentemente se dirige, quando ele diz, eu vou tirar o seu coração de pedra e botar um coração de carne, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você vai botar um coração que é capaz de, vamos dizer, de captar a vida na sua integridade, tá certo? E não apenas segmentariamente ou fragmentariamente como a mente que mede, né? Só pode medir duas coisas de cada vez e comparando uma por uma. Então, curiosamente, no simbolismo astrológico, você vê que o astro que corresponde ao coração é o Sol. Não é isso? Então você diz, bom, mas se eles eram geocentristas, como é que eles colocavam, né, o correspondente do coração no centro? O coração está no centro do ser humano, então naturalmente o Sol tem que estar no centro do sistema planetário. Isso para vocês verem que os medievais não eram tão geocêntricos assim, né? Você tinha uma coexistência de concepções contraditórias. E essa coexistência que era justamente o segredo da cosmologia medieval. Tudo isso se perde na modernidade, que é exatamente o que eu estou tentando explicar aqui. Então eu vou ler e comentar nesse artigo. Por que o Papa Francisco, ao falar do simbolismo sagrado da natureza, preferiu citar um místico muçulmano em vez de colher alguma frase na imensa literatura cristã sobre o assunto? Os cérebros iluminados da mídia nacional e internacional enxergaram aí toda sorte de intenções ecumênicas e diplomáticas. Mas não creio que esse simples detalhe de um discurso papal possa ser compreendido sem um recuo de muitos séculos. Ou seja, eu estou encarando esse nome, que na verdade é inédito, nunca um papa, quer dizer, para ilustrar o que ele está dizendo, citou um autor muçulmano. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez. Estou pegando este fenômeno tão inusitado, mas aparentemente é apenas um detalhe, mas não é um detalhe, é uma coisa fundamental. Tomando este acontecimento como símbolo condensado de uma situação histórica que já vem se desenvolvendo há muitos séculos. Nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e coisas, dizia Santo Tomás de Aquino. Na época dele, e de fato desde o começo do cristianismo, isso era uma obviedade de domínio público. Muito antes de ditar aos profetas as palavras da Bíblia, Deus havia criado o universo, sendo inconcebível que não deixasse aí as marcas da sua inteligência, do Logos Divino que contém em si a chave de todas as coisas, fatos e conhecimento. Eu estava falando do Kuiper agora mesmo, você vê que aconteceu uma coisa incrível. O Kuiper estava no caminho certo com o negócio do coração, porque se cavasse mais fundo, ele encontraria aí todo o simbolismo, todo o simbolismo medieval. Acontece que o Kuiper era um autor fragmentário, ele não desenvolvia as coisas até o fim, ele soltava a ideia e passava para outra. Inclusive o discípulo dele, Hermann Doyle-Erde, eu não sei como se pronuncia isso, eu acho que é impossível pronunciar de qualquer maneira. O grande discípulo dele, Hermann Doyle-Erde, diz que encontrou esta noção do coração num escrito inédito do Kuiper. Ele estava examinando lá no Instituto Kuiper os papéis e achou este sermão perdido lá no meio, não tinha sido publicado em livro. E com o Doyle-Erde a coisa toma o seguinte rumo. Ele acreditava que existe o que ele chama de dialética relativa, que é a dialética como foi desenvolvida na antiguidade por Aristóteles, depois por uma tradição que vem até Hegel, mas que é caracterizado sobretudo por Hegel, onde os opostos encontram uma síntese, quer dizer que algo que parece que está totalmente oposto, contrário, na verdade não está tão contrário assim, porque são os dois termos são elementos de uma síntese que os transcende e abrange. E ele diz, essa dialética ela funciona para um monte de coisa, mas quando nós chegamos no campo da religião não funciona mais, porque entre a religião e a irreligião não existe uma síntese superior. Logicamente isso está certo, quer dizer, uma dialética hegeliana não se aplica. Então, ele diz, se não é possível a dialética hegeliana, então nós temos que partir para o antagonismo absoluto, onde será preciso escolher. E desenvolve toda uma filosofia calvinista com base nisso, né? Partindo da sugestão do Kuiper e desenvolvendo nesse sentido. Mas eu acho que isso está completamente errado. Por quê? Ele tem razão ao dizer que não há uma síntese superior entre a religião e a religião. Mesmo porque ele considera que as atitudes ateísticas, etc., são religiões também. Ele diz que tudo isso é religião. Quer dizer, a religião não faz parte do pensamento individual, ela engloba o pensamento individual e você, o pensamento individual está contido nela de alguma maneira. Então, se você é cristão, se você é ateísta, você tem uma perspectiva religiosa e ela te abrange de algum modo. E essas duas não são compatíveis entre si. Ele diz, a religião não é compatível com o laicismo moderno e também não é compatível com as concepções pagãs da antiguidade, né? Então, bom, até aí está aparentemente certo, ou está meio certo. Porque o fato de não haver uma síntese superior entre dois termos não implica que um deles não abranja o outro. Né? Então não é uma síntese de tipo hegeliano, onde dois termos opostos se sintetizam num terceiro. É um outro tipo de síntese, onde um dos termos, que parece ter uma independência, está contido no primeiro e pode ser trazido de volta para ela. E aí, então, o Duarte erra por muitos quilômetros quando ele diz que a filosofia escolástica medieval tentou sintetizar o cristianismo com uma perspectiva pagã, por exemplo, ao assimilar a concepção ptolemaica do universo, ela estaria criando uma síntese que, entre dois termos que são antagônicos, o cristianismo e o paganismo. Ele disse, isso é 100% errado, porque o que os escolásticos fizeram não foi isso, não foi uma síntese hegeliana de pegar dois termos e encontrar um terceiro. Não, foi de absorver um dos termos no outro, mostrando que ele não tinha autonomia, né? Que ele não tinha em si seu próprio fundamento e que ele só encontra o fundamento dentro de uma outra perspectiva, que seria justamente a perspectiva bíblica. De qualquer maneira, né, estas ideias do Kuiper e do Doerr são de uma importância extraordinária para essa discussão que nós estamos colocando aqui. Mesmo que o nego não cavou até o fim e deixou o problema pelo meio, ainda assim não podemos dispensá-lo, temos que passar por ele. A questão que ele diz, da dialética relativa e do antagonismo absoluto, essa questão existe, porém a solução não é a que ele dá exatamente. Onde não é possível uma dialética hegeliana, dialética de tese, antítese e síntese, é possível uma dialética de absorção, onde uma coisa... É a dialética de absorção que já é conhecida muito antes do cristianismo, porque você observa no hinduísmo, tá certo? Onde as várias realidades que se apresentam são em seguida relativizadas como ilusórias ou parcialmente ilusórias, e integradas numa realidade superior. Quer dizer, essa realidade superior não é uma terceira, não é um terceiro elemento, não é uma síntese no sentido hegeliano, é a própria tese que absorve a antítese, mostrando que ela não existia em si, não tinha uma existência de direito próprio. Mas, então, vamos dizer, a perspectiva medieval integrava o mundo, a cosmologia pagã, tá certo? Num outro quadro, que era o quadro bíblico, mostrando justamente que aquela cosmologia não tinha uma base em si mesma. E por que não tinha uma base em si mesma? Porque na cosmologia antiga, tanto grega quanto egípcia, etc., etc., os elementos da natureza, os fatos e coisas da natureza eram vistos como sinais diretos de uma presença divina. Não é isso? E na cosmologia cristã medieval, já não é assim. Quer dizer, os elementos da natureza não são sinais de Deus, eles são símbolos. E sim, o símbolo sempre tem uma ambiguidade em si mesmo. Ele meio revela e meio esconde. Então, quer dizer, que o símbolo só poderia ser compreendido se visto de duas maneiras ao mesmo tempo, de dois lados ao mesmo tempo. Quer dizer, um lado onde ele revela o seu arquétipo e outro lado onde ele se distingue do seu arquétipo, se diferencia, né, do seu arquétipo. Por exemplo, no estudo que eu fiz, negócio da tripla intuição, onde eu coloco ali a luz como símbolo da consciência ou da inteligência e mostro que isso é um simbolismo universal, isso não pode ser um simbolismo convencional de maneira alguma, né? Pelo fato de que antes de inventar a luz elétrica, antes do ser humano dominar o fogo, quando havia luz natural ele via, quando não havia luz natural ele não via coisa nenhuma, então a diferença entre ver e não ver é uma coisa gritante, portanto a luz aparece como um símbolo natural, tá certo? Mas se a luz aparece como símbolo natural, o sol também aparece como símbolo natural, mas o sol é a luz? É e não é, né? O sol é a nossa fonte de luz para este planeta, mas ele não é em si a luz. Portanto, o simbolismo tem esse lado duplo. O sol meio é a luz e meio não é. Estão acompanhando isto? Então, esta coisa, esse elemento, vamos dizer, dialético ou paradoxal dos símbolos, na Idade Média estava muito mais claro do que estava para as civilizações antigas. Então nós podemos dizer que esta cosmologia ptolemaica é absorvida na civilização cristã, mas absorvida e transcendida ao mesmo tempo. Porque onde antes você viu uma tábua de correspondências, né, por assim dizer, bionívocas, tá certo? Entre o mundo natural e o mundo divino, agora você já não tem isso. Agora você tem, vamos dizer, uma relação dialética, onde você tem que se orientar na floresta dos símbolos, porque todos eles estão afetados de ambiguidade. Diga, tem uma pergunta. Você não pode dizer que o sol, a luz está subjacente ao sol em qualquer das duas modalidades da ambiguidade inerente apareçam no mundo? Não, porque você tem luz, você tem luz fora do sol, você não vê as estrelas? Mas não é ele que passa a luz para as estrelas? Não. Não, ele passa a luz para... Não, tem... não, eu estou falando de outra estrela, não dos outros astros. Ele passa a luz para a Lua. Tá certo. Também eu dei o seguinte exemplo, quer dizer, a Lua no simbolismo antigo está associada à ideia de tempo, de evolução, de crescimento, etc, etc. Por que isso? É simples, a Lua não tem uma figura fixa, a Lua muda de aparência. Então, o simples fato, para você perceber que por trás dessas aparências existe uma continuidade, você precisa de observações ao longo do tempo. E você, então, por assim dizer, a identidade da Lua é uma conclusão que o ser humano chega, é por assim dizer, uma construção. Não é isso? Então, de que outro processo natural teria, ao mesmo tempo, esse aspecto de mutação e de continuidade, de maneira tão nítida quanto as fases da Lua? Nenhum. Para você perceber a mutação e continuidade em outros processos, só você tendo as fases da Lua. Então, as fases da Lua elas viram o modelo, vamos dizer, desta dialética de mutação e continuidade. Né? Quer dizer, como uma identidade persiste por baixo de muitas figuras diferentes. Né? Então, você pode ver isso nas estações do ano, claro, mas as estações do ano são muito mais confusas do que as fases da Lua, né? Quer dizer, uma comunidade que não tenha sequer percebido as fases da Lua, muito menos vai perceber a continuidade das estações do ano. Ela não vai ter o senso histórico, o senso temporal. Para isso ela precisa, né, então, ter aprendido as fases da Lua. O mês lunar é a base de toda a nossa concepção de historicidade, temporalidade, etc, etc. Então você vê que o Sol e a Lua são, nesse sentido, são símbolos naturais. Eles ensinam a humanidade a pensar. É isso? Então, quando na Bíblia diz que Deus colocou as luminárias do sol para que iluminasse, não é só iluminar no sentido físico, é também para esclarecer no sentido cognitivo. Tá certo? Então, esse é um exemplo de símbolos naturais que são universais, estão em toda parte, aparecem Mas na mitologia, aparece na Bíblia, aparece em todo lugar, aparece também na astrologia medieval. Né? Então, o que a civilização europeia da Idade Média faz é integrar esses elementos do paganismo numa síntese superior. Então, não há necessidade de um terceiro elemento, por isso mesmo não é uma síntese hegeliana, que tem tese, antítese e síntese. Quer dizer, a tese é diferente da antítese e ambas são diferentes da síntese. Não é isto. No caso desse outro tipo de dialética, a tese é a própria síntese. A oposição que aparece, ela é apenas aparente. Entendeu? E isso também é, vamos dizer, a dialética da metafísica hindu, né? Onde as várias aparências do cosmos vão sendo absorvidas no absoluto, do qual elas são apenas versões parciais que, ao mesmo tempo, revelam e encobrem. Então, toda essa dialética já estava na cosmologia medieval, e daí essa aparente contradição, vamos dizer, de uma cosmografia geocêntrica, onde, ao mesmo tempo, e coincidindo com o heliocentrismo simbólico, né? Quer dizer, se o coração sendo o ser humano, o Sol sendo o sistema solar, evidentemente, né? Então, vamos dizer, esses dois aspectos, geocêntrico e heliocêntrico, eles coexistiam numa síntese simbólica. Isso tudo se perde quando se passa, então, a discussão de qual é verdadeiro do ponto de vista não cosmológico, mas cosmográfico, do ponto de vista material, né? Do ponto de vista da mensuração. Né? E isso tudo, vamos dizer, cria uma descida fabulosa de nível, né? Porque é evidente que a discussão de geocentrismo e heliocentrismo, ela prosseguiu com uma certa velocidade sem que as concepções simbólicas respectivas pudessem acompanhar. Bom, então vou continuar lendo. Nada mais lógico, portanto, assim pensavam os santos e místicos, do que buscar nas formas e aparências do universo físico sinais da intenção divina que tudo havia criado. O próprio texto da Bíblia está tão repleto de referências a animais, plantas, minerais, partes do corpo humano, acidentes geográficos, fenômenos astrais e climáticos, etc., que sem algum conhecimento da natureza física, sua leitura se torna completamente opaca. Ah, qual é a primeira frase? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Se você não sabe o que é céu e terra, acabou a leitura. Portanto, essa leitura está dependente de um referente externo a qual ela se... Né? É disso que ela está falando. Então é claro que depois você pode aprofundar o sentido de céu e terra, porém o significado primário são este céu visível, esta terra onde nós estamos pisando. Né? Então veja, Deus criou o céu e a terra e Deus ditou ou inspirou as palavras da Bíblia. É diferente, é? Você não é? Quer dizer, a criação é um pressuposto da revelação bíblica, óbvio, e não ao contrário. Né? Isso é o que eu andei tentando explicar, mas, evidentemente, existe sempre uma dificuldade. As pessoas que se orientam na vida, ou por uma fé religiosa, ou por uma fé política, ou por qualquer outro tipo de crença, e não por uma busca do conhecimento, elas sempre tendem a interpretar tudo como se fosse uma tomada de posição. Então o sujeito ouve dizer, não, a criação tem precedência sobre a Bíblia, tem precedência temporal e ontológica, que é a coisa mais óbvia do mundo. Então ele está querendo dizer que a criação é o caminho da salvação. Dá vontade de bater no sujeito desse. Digo, mas escuta, isso aí é abusado do direito ao analfabetismo, entendeu? Mas é, como se diz, é o analfabetismo devoto. O cara está falando isso para defender a fé, para defender a Bíblia. Então, é assim, é assim que você se transforma no Júlio Severo. Né? Você começa assim, né? Que foi? Então... quando a gente coloca mensagens na internet, você está oferecendo ela para milhões de pessoas que você nunca viu na sua vida e que você não tem ideia de quem são. E evidentemente você vai provocar respostas de pessoas que não estão entendendo absolutamente nada. Né? Então, assim, é claro que tudo que eu coloco no Facebook, eu estou me dirigindo primariamente aos meus alunos. Secundariamente a pessoas que tenham capacidade para ser meus alunos e que talvez queiram sê-lo mais tarde. Em terceiro lugar, eu estou falando com todos os outros. Mas esses são sempre os primeiros que dão o palpite, evidentemente. Né? Então, quer dizer, a complexidade de uma investigação como essa, nem de longe. Né? Tanto que o sujeito disse, não, segundo o Olavo, os macacos têm mais autoridade do que Deus. Eu falei, ah, mais autoridade do que Deus eu não sei, mas mais autoridade do que você ele certamente tem. Mas, daí ele disse, ah, sim, é verdade, eu sou o último deles. Daí eu falei, ah, parabéns pela sua modéstia. Então, ele não percebeu que era gozação. Então, vamos dizer, a precedência temporal e ontológica da criação, eu acho que é uma coisa da qual nós não podemos abdicar. Tá certo? Porque ela é afirmada na primeira linha da Bíblia. O que está escrito na primeira linha? No princípio Deus escreveu a Bíblia? É isso que está escrito? Não. No princípio Deus criou o céu e a terra. E daí dentro do céu e da terra, mais tarde, depois da queda, não sei o que, ele mandou um profeta hebraico. O primeiro, né? Tomando outro, eles foram escrevendo a Bíblia. Portanto, a história da Bíblia faz parte da história da criação. E não ao contrário. Né? Então, isso quer dizer que o que está escrito na Bíblia tem de ser compreendido em função da realidade que nós temos, a qual nós temos acesso com os cinco sentidos e por outras formas de conhecimento. Ela está sempre referida a outros conhecimentos. Por exemplo, quando ela coloca o nome de uma cidade, essa é uma referência geográfica. Não é isso? Então, essa referência geográfica, ela não faz parte da Bíblia. A Bíblia se refere a ela como um dado pré-existente. Né? Quando ele fala, bom, então, São Paulo foi até a cidade tal. Né? Ou Abraão foi para não sei onde. Esses lugares já existiam antes que a Bíblia fosse escrita, meu Deus do céu. E a Bíblia está se referindo a eles. Então, o número de referências ao mundo físico que tem na Bíblia é imenso, imenso, imenso, imenso. E se você retirar essa referência, fica tudo incompreensível. Então, também isso não deve ser compreendido no sentido de que os conhecimentos naturais prevalecem sobre a Bíblia. Eu falo, não. A realidade da criação prevalece sobre a redação da Bíblia. Tá certo? Mas isso não quer dizer que os nossos conhecimentos do mundo natural prevaleçam sobre a mensagem bíblica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é claro que teve gente que entendeu assim, ah, ele está querendo dizer que as ciências naturais são superiores à Bíblia. Eu digo, escuta, mas por que essa necessidade de sempre estar votando? O senhor pensa que tudo é um concurso de beleza, que você tem que votar, sempre tem, né, o superior, o inferior, o melhor, o pior. Falo, mas eu não estou falando nada disso. Né? Então, isto, vamos dizer, o número de pessoas que entram em discussões para dizer esse tipo de coisa mostra, vamos dizer, a degradação do nosso sistema de ensino. Porque essa discussão que eu estou empreendendo aqui, bom, ela não está acima da capacidade de um ser humano. Não é uma coisa tão complicada assim. Qualquer pessoa que é capaz de frequentar um curso universitário tem a obrigação de entender o que eu estou dizendo aqui. Mas, no entanto, você vê professores universitários que realmente não entendem e tomam posição. Não é isso? Então, continuo lendo aqui. Não havia e não há como fugir desta constatação elementar. O universo era a primeira das revelações. E dentro dessa revelação aparecem depois os profetas hebraicos em função de uma situação anormal que é a queda. Se Adão e Eva não tivessem aprontado, não haveria necessidade dos profetas hebraicos. Os profetas vêm para trazer as pessoas de volta para Deus. Para que ia fazer isso se eles não tivessem afastado de Deus? Não faz sentido. Tá certo? Portanto, a Bíblia inteira né, tudo que os profetas hebraicos escreveram e depois tudo que os evangelistas e outros apóstolos escreveram é em função da queda. Mas o universo é anterior à queda. Isso nós temos que entender. Não houve uma segunda criação. Deus não recriou o mundo depois da queda. Né? Este é o mesmo mundo, cujo conhecimento nos está parcialmente velado em função da queda. Quer dizer, o nosso conhecimento, nosso entendimento da natureza física é precário por causa da queda. Mas não quer dizer que a própria natureza física, tá certo, esteja degradada. Ou que Deus tenha criado outra depois da queda. Não, ainda é a mesma. Existe um poema maravilhoso do poeta catalão Juan Maragall, em que ele pergunta como seria, né, o paraíso, né? E ele começa a ver os aspectos da beleza terrestre e da beleza dos céus e diz: ora, não precisa mudar nada, pode deixar tudo como está, só tira este véu dos meus olhos. Isso é profundo, né? Isso quer dizer que a mudança para um outro estado não implica que, vamos dizer, o novo céu, a nova terra, seja um novo no sentido físico da coisa. Nós não sabemos isso. Mas o Maragall tem razão, quer dizer, a beleza do universo é tanta que nós não conseguimos apreendê-la na sua totalidade, nós só pegamos por pedaços, misturado com a nossa própria confusão. Então é só tirar o véu dos meus olhos e pronto, isso aqui vira o paraíso. Né? Então, isso quer dizer que Deus fez quatro revelações. Primeiro foi a criação. A segunda foi os profetas hebraicos. A terceira foi o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a quarta foi a redação dos evangelhos e das cartas dos apóstolos. Aí fechou. Vai haver uma quinta revelação? Vai, o juízo final. Essa intuição não havia escapado aos povos pagãos da antiguidade, cujas culturas se erguem inteiramente em cima de prodigiosos esforços para apreender alguma mensagem divina por trás dos fenômenos da natureza terrestre e celeste e fazer da sociedade inteira um modelo cósmico em miniatura. E nenhuma outra sociedade isso chegou à perfeição que chegou na China. Na China, eles estavam tão afinados nisso que eles achavam que os ritos desenvolvidos pelo imperador tinham uma ligação direta com o fenômeno da natureza. Então, se deixasse de fazer determinados ritos, ia acontecer grandes tragédias, tá certo? Furacões, terremotos, etc, etc. E, até certo ponto, a experiência confirma isso. Né? Você não pode imaginar uma civilização inteira que dura 5 mil anos baseada numa fantasia errada. Assim, não é possível. Alguma correspondência tinha que ter, alguma regularidade tinha que ser observada. Né? Agora, o problema é que essas civilizações, elas pegavam esses sinais da natureza como se fossem a palavra de Deus diretamente. Nisso elas não podem ser. Né? Então, na medida em que faltava a noção do Deus transcendente, que tudo abarca e supera, transcende, então o simbolismo da natureza começava a ter um valor por si. E isso mesmo que nós chamamos de idolatria. Não é isso? Então, esta deficiência do simbolismo antigo é corrigida na cosmovisão cristã, que não precisa jogar fora nada do simbolismo antigo. A prova de que esse simbolismo permanece é o grande livro do arquiteto francês Louis Charbonneau-Lassay, que chama Le Bestiaire du Christ, o Bestiário do Cristo. O que é o bestiário? Bestiário é, em latim, é uma coleção de animais. Então ele pega nas catedrais medievais todos os bichos que representam o Cristo. E você vai ver, uai, todos os bichos representam o Cristo. leão, passarinho, elefante, tudo, todos os bichos representam o Cristo. Na iconografia medieval, todos eles eram símbolos do Cristo, sob o aspecto de diferentes qualidades do Cristo que neles, vamos dizer, se incorporavam, por assim dizer. E isto é exatamente o que nós temos que entender, é nesse sentido que nós temos que entender o que é um símbolo. Né? Existe um negócio que é a alegoria. A alegoria é quando você pensa uma qualidade abstrata e você a projeta num elemento físico qualquer, um animal, um fenômeno climático, qualquer coisa, né? Então é uma figura de linguagem, é um recurso humano, né? Uma inventividade humana, uma comparação feita pelo ser humano. Mas você só pode falar em símbolo quando acontece exatamente o contrário, quando você tem um arquétipo, quer dizer, uma lei fundamental do cosmos que se manifesta, né, sob forma fisicamente visível num animal, num acidente geográfico, etc, etc, etc. Como, por exemplo, a ideia, vamos dizer, o verbo divino é o arquétipo do qual o sol é a manifestação, o sol e a luz são manifestações. Né? Isso não é uma coisa que um ser humano inventou de ver, tanto que... como eu expliquei ali naquela apostila da tripla intuição, simplesmente não é possível separar a ideia de luz da ideia de consciência. Elas vêm juntas. Né? Então, você vai ver o simbolismo do sol, da luz e do coração, tudo ligado com essa ideia de centro iluminante. Né? Então, isso quer dizer que o sol sendo um símbolo, ele não é toda a luz, ele não é a luz, ele não é o Logos. Mas ele o manifesta. E como ele manifesta, ele só pode manifestar parcialmente e, portanto, de uma maneira ambígua. E esta ambiguidade, é nessa ambiguidade dos símbolos que as pessoas quebram a perna. Né? Porque, por exemplo, o pessoal que estuda astrologia, todos eles estão ainda na mentalidade pré-cristã. Porque eles acreditam que tal planeta corresponde a esta qualidade. Não, ele corresponde a essa qualidade como corresponde à qualidade oposta. Quer dizer, que se você não tem essa visão dialética dos símbolos, você vai ter uma interpretação literal e materialista dos símbolos. Eles não serão mais símbolos, eles serão as próprias coisas. Né? Então, por exemplo, o simbolismo astrológico é o mais fácil de nós estudarmos nesse aspecto, porque a bibliografia é abundante, mas você não vai, em todo o universo astrológico, em toda a classe astrológica do mundo, praticamente, dificilmente você vai encontrar alguém que tenha uma noção clara dessa ambiguidade, mesmo porque os astrólogos foram muito influenciados pela ciência moderna e eles querem encontrar correspondências bionívocas, as quais não, simplesmente não podem existir, porque daí os símbolos não seriam símbolos, seriam as próprias coisas. Né? Então, no próprio livro Dialética Simbólica, eu expliquei parte disso aí. Né? Então, quando você diz que entre os símbolos simbolizados existe uma relação analógica, o que é o análogo? O análogo é uma síntese de semelhanças e diferenças, inseparáveis. Tá certo? Então, quando você encara a coisa num sentido ascendente, quer dizer, você está subindo para a interpretação espiritual, então os símbolos simbolizados convergem. Quando você olha para o lado, materiais divergem. Isso é sempre assim. Né? Vamos ver. Apesar da imensa variedade das linguagens simbólicas que se desenvolveram nas mais diversas épocas e lugares, elas todas obedecem a um conjunto de princípios que permite estabelecer correspondências entre as concepções cosmológicas e antropológicas dessa civilização. Aqui o que eu estou falando, vamos dizer, da ambiguidade dos símbolos é um desses princípios. Né? Isso aparece em todo lugar. Agora, o que não quer dizer que toda a sociedade compreendesse essa ambiguidade corretamente. Eu acho que a compreensão mesmo só fechou na cosmologia medieval. Antes você não encontra isso. Antes você encontra, ao contrário, vamos dizer, uma crença, vamos dizer, grosseira na materialidade dos símbolos. E isso é justamente o que a igreja vai chamar de idolatria. Então, A ambiguidade do símbolo, por exemplo, permite que na Bíblia certos animais apareçam já com um significado duplo. Por exemplo, o leão pode simbolizar o Cristo, mas ele também simboliza o demônio, dependendo do contexto, da situação, etc, etc. Né? Quer dizer, o inimigo do homem, o leão que vem, né, comer as suas crianças, matar a sua família, etc, etc. É diferente, né? Essas concepções foram absorvidas e apenas ligeiramente remodeladas pela Europa cristã para tornar-se veículos de uma cosmovisão bíblica. A principal modificação foi um senso mais apurado da índole dialética do simbolismo natural, onde os fatos da natureza física já não apareciam como expressões diretas da presença divina, como no antigo culto dos astros, mas como indícios analógicos que ao mesmo tempo revelavam e ocultavam essa presença. Daí eu cito aqui o livro Dialética Simbólica, porque ali é que eu... Claro que o leitor dificilmente vai buscar o livro para aprofundar o que eu estou explicando aqui. Mas, se tiver essa curiosidade, ele verá que ali, no próprio capítulo que chama Dialética Simbólica, eu estou explicando que o sentido... As analogias funcionam num sentido quando vão para cima e no outro sentido quando vão para baixo. Né? O próprio prefixo aná, aná quer dizer para cima. Aná logos, quer dizer... É um verbo, é um significado que se manifesta desde um ponto de vista ascendente. E de um ponto de vista descendente, explica o contrário, ou tudo desaparece. A cosmologia medieval incorporava o velho mapa planetário ptolemaico com a Terra no centro e as várias esferas planetárias correspondentes a distintas dimensões da existência, afastando até o último céu, morada de Deus. Que esse mapa não devesse ser interpretado como um simples retrato material do mundo celeste, prova o fato de que ele era compensado dialeticamente por uma concepção oposta, na qual Deus estava no centro e a Terra na extrema periferia. É? Então, voltando ao simbolismo do Kuiper, o coração. Não é isso? O coração é o centro e o astro correspondente ao Sol no sistema é correspondente ao coração no sistema, é o Sol. Portanto, você tem uma tensão, vamos dizer, geo-heliocêntrica, né, na concepção total. Não, se você pega só na cosmografia, não. Então, é geocêntrico mesmo. O desenho é geocêntrico. A estrutura visível é geocêntrica. Mas, no sentido da cosmologia total, é um geo-heliocentrismo. Né? A tensão entre as duas esferas condensava de uma maneira abrangente os paradoxos da existência humana num ambiente natural que era ao mesmo tempo um templo e uma prisão. A visão medieval, né, você vê que a natureza então é um templo, tá certo? E o nosso corpo, às vezes, é o templo do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, quando nós rezamos, por exemplo, a Salve Rainha, né, depois deste desterro, mostraram Jesus. Né? Ou seja, aqui nós estamos dentro do templo, mas nós estamos desterrados aqui. Então, você tem a existência terrestre tem essa ambiguidade. Não é isso? A natureza tem essa ambiguidade. Ela é um templo e ela é um lugar de desterro, é um deserto, uma prisão, etc, etc. A eclosão do debate heliocentrismo versus geocentrismo baixou o nível da imaginação pública para um confronto em duas concepções puramente materiais. Né? Você vê aqui, todo o debate de geocentrismo e heliocentrismo, ele acontece à margem de qualquer concepção cosmológica mais alta. É apenas uma discussão entre astrônomos, entre medidores do céu. Né? Você tem dois sistemas de medidas. Este é o meu, funciona melhor que o seu funciona melhor que o meu. Né? E até hoje pode prosseguir essa discussão. A gente vê no livro do Robert St. Genis que ainda é possível levantar essa mesma discussão decorrendo de quatro séculos. Né? Só que esta não se trata aí de ser geocêntrico ou heliocêntrico, mas a própria discussão de heliocentrismo ou geocentrismo, ela pega um aspecto menor da cosmologia e transforma no grande assunto. Para um confronto entre as duas concepções puramente materiais, rompendo a tensão dialética entre as duas esferas e rebaixando a cosmologia ao estado de mera cosmografia, desenho do céu. Né? Os progressos extraordinários desta última, essa é da cosmografia, serviram para mascarar o fato de que a modernidade assim inaugurada ficou totalmente desprovida de uma cosmologia simbólica, não havendo até hoje nenhum meio de articular a visão material científica do universo com os conhecimentos de ordem espiritual. Essas duas dimensões pairam uma sobre a outra, sem jamais interpenetrar-se, como água e óleo num copo, de tempos em tempos ressurgindo sob formas variadas, o aspas, conflito entre ciência e religião, ou entre razão e fé, o qual, nesses termos, só pode ser apaziguado mediante arranjos convencionais de fronteiras, tão artificiais e instáveis quanto qualquer tratado diplomático. E aí eu tenho que dar inteiramente razão, vamos dizer, ao Doyoerd, né? Ele dizer que você reconhecer que existe um domínio físico autônomo, né, fora da religião, é idolatria. Eles não existem nenhum domínio autônomo nesse sentido, né? Quer dizer, tudo está dentro da totalidade, tudo está dentro do infinito. Então, é claro que o ponto de vista divino abrange tudo mais. Então, não há setor autônomo. Então, a própria presunção, vamos dizer, de uma ciência alheia, vamos dizer, ao domínio da religião, é uma forma de idolatria e é uma religião. E é nisso que ele diz que o ateísmo moderno é uma religião, né? Apaziguado mediante arranjos convencionais de fronteiras tão artificiais e instáveis quanto qualquer tratado diplomático. Toda hora você vê as pessoas voltando a esse tempo. Não, a ciência e a religião não entram em conflito porque elas são domínios separados. Eu digo, como domínio separado? Se na primeira frase da Bíblia está falando dos céus e da terra. É? Quer dizer que Deus não sabe o que é o céu e a terra. Ele não tem nenhum conhecimento a esse respeito. Isso aí só a astronomia, a geografia vão nos dizer. Não faz sentido. Você tem elementos de ciência fundamentais dentro da Bíblia, tá certo? E vamos dizer, até o século XVIII, né, nenhum cientista sério imaginou que ele estava indo para além ou para fora do domínio bíblico. Ao contrário, achavam que estava aprofundando o conhecimento bíblico. O próprio Galileu achava isso, né? Então, quando vieram aquelas coisas, a ciência e a religião estão de domínio separado, não, isso é um acordo de fronteiras. Isso aí é só, eles estão só tentando ser polidos, né? Aí existe uma separação, como existe uma separação física entre, né, a faculdade de ciências naturais e a faculdade de teologia. Você fica lá, eu fico aqui. Eu não me meto no seu departamento, você não se mete no meu. Isso é só um acordo de cavalheiros, não é uma solução científica, não é uma solução que tenha valor cognitivo, né? Mesmo porque, se você disser que existe uma separação absoluta, você está recaindo no mundo cartesiano e kantiano. Então, quer dizer, você tem aqui uma ciência natural sem espiritualidade e uma espiritualidade sem base natural. Então, é essa situação na qual nós estamos vivendo desde René Descartes. Então, você está reforçando. Quem tenta achar um acordo entre ciência e religião na base da divisão territorial, está recaindo, está agravando o problema em vez de tentar resolver. O que era tensão dialética tornou-se um dualismo estático, como numa guerra de posições entre exércitos imobilizados, cada um na sua trincheira. Como ficou na guerra de 14, né? Você fica atirando aqui, você fica atirando de lá, eu não avanço um metro, você também não avança um metro. Talvez o traço mais característico da modernidade seja precisamente a coexistência enervante entre uma ciência sem espiritualidade e uma espiritualidade sem base material. Para piorar ainda mais as coisas, a ruptura entre as duas dimensões não se deu só no domínio da cosmologia, mas também na metafísica e na gnoseologia, hoje se prefere o termo epistemologia, né? Dá na mesma, onde René Descartes, rompendo com a antiga visão aristotélica do ser humano como síntese indissolúvel de corpo e alma, ergueu um muro de separação entre matéria e espírito, fazendo essas duas substâncias heterogêneas e incomunicáveis. Você vê, Aristóteles definia a alma como a forma do corpo, né? Forma não é a forma externa, a forma é, ele tem no sentido de fórmula, quer dizer, o algoritmo, o padrão de construção, preenchido então com uma matéria, não é isso? Mas é evidente que você pensar só a forma só existe como ideia, mesmo que seja uma ideia na mente de Deus, é uma ideia, né? E a matéria sem a forma não é absolutamente nada, é apenas uma possibilidade de existência. Então, quer dizer que a síntese indissolúvel de matéria e forma definia não só o ser humano, mas tudo que existe. Tudo é uma síntese indissolúvel de matéria e forma. Você separou, a coisa não existe mais. Mas, para Descartes, a mente e a matéria são substâncias. A história é verdadeira, a substância está aqui, é o ser humano. Aqui é um ser humano, é um gato, é um elefante. Isso são substâncias. Se você os dividir em matéria e forma, você não tem substância nenhuma. Mas Descartes diz que a mente e a matéria são substâncias heterogêneas, completamente diferentes. E daí como é que você vai explicar que elas se juntem em algum lugar, né? Malgrado as inúmeras contestações e correções que sofreu, o dualismo cartesiano acabou por deitar raízes tão fundas na mentalidade ocidental que suas consequências nefastas ainda se fazem sentir até mesmo no domínio das ciências físicas. Leia o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, onde isso está maravilhosamente explicado. Na esfera cultural, isso resultava em dividir o universo inteiro da experiência em duas categorias. Os objetos reais, isso é, materiais imensuráveis, conhecidos pela ciência física, e os puramente pensados, para não dizer imaginários, leis, instituições, valores, obras de arte, o mundo propriamente humano. Você vê que até hoje, quando se fala, vamos dizer, de matéria e espírito, ou de ciência e fé, é disso que se está falando. Né? Quer dizer, a ciência trata dos objetos materiais, a fé trata de coisas interiores do homem, do mundo do pensamento. Quer dizer que a distinção, a separação cartesiana, ela se impregnou, as pessoas são cartesianas sem saber. Tem cardeal e tem papa que é cartesiano, meu Deus do céu, só que ele não sabe que é. Né? Então, por isso quando o pessoal veio falar, por exemplo, da encíclica do Papa João Paulo II, Razão e Fé, eu achei que era assim, altamente insatisfatória, porque ela ainda está contaminada disto. Ela não dá o salto por cima. E nesse sentido, a teologia protestante do Kuiper e do Erdtam foi muito além. Das primeiras, só o que se podia saber eram as suas propriedades mensuráveis, sendo proibido querer descobrir neles algum significado ou intenção. Os segundos eram repletos de significado, mas só existiam como pensamentos, como construções culturais, sem nenhum fundamento na realidade. Veja, eu acho que todo mundo pensa assim. Só que o pessoal não sabe que isso é errado. Sobretudo não sabe o quanto isso é anticristão. Então ele tenta ser cristão dentro do quadro cartesiano. Por mais obviamente danosa a cosmovisão cristã que fossem essas ideias, elas foram rapidamente assimiladas pela intelectualidade católica. Durante todo o século XVIII, o cartesianismo foi a doutrina dominante nos seminários da França. Viram que coisa horrorosa. Eles largaram Santo Tomás de Aquino, Duns Scot e tal, e emergiram no Descartes, Malebranche, né? Mersenne, todo o pessoal do racionalismo moderno. As chamadas heresias modernistas ainda não haviam surgido, mas a hegemonia intelectual cristã estava perdida. Eu digo, o que estava acontecendo no mundo protestante? Eu digo, ei, o mundo protestante só tomou conhecimento disso no século XIX com Abraham Kuyper. Antes eles não falavam disso. Né? Então eles nem perceberam que isso estava acontecendo. As chamadas heresias modernistas ainda não haviam surgido, mas a hegemonia intelectual cristã estava perdida. Rendeu-se praticamente sem luta. Começava uma era na qual uma alma cristã não teria alternativa exceto amoldar-se à mentalidade moderna ou esbravejar em vão contra o que não podia vencer. As duas atitudes que até hoje caracterizam respectivamente os modernistas e os tradicionalistas. Então, por exemplo, quando eu li o livro do De Mattei sobre o Concílio Vaticano II, eu fiquei impressionado com a superficialidade das ideias que circulavam ali. Ninguém foi mexer nisto aqui. Né? Você tem aqui um modernista que é adaptar a igreja à modernidade e um tradicionalista que quer rejeitar a modernidade. Eu digo, mas isso só acontece quando você já perdeu a hegemonia intelectual, porque quando você tem a hegemonia intelectual, você nem se amolda à ideia antagônica, nem a rejeita, você absorve e transcende. É o processo normal, porque não existe o erro absoluto, né? todo erro tem uma parcela de verdade. Você tem que ir lá dentro, catar a parcela de verdade e transcendê-lo. É como eu expliquei outro dia, você só vence uma ideia quando você a transforma. Nós só vencemos a nós mesmos. No mundo das ideias, nós só vencemos a nós mesmos. Portanto, quando você não gosta de uma ideia, eu me lembro do Livio Vinardi, né? Que era um guru gurdjieffiano, né? Daqueles bem malvados que gostam de judiar dos discípulos. E a regra número um dele era: que te guste lo que no te gusta. Então, eu acho assim: você quer vencer o inimigo, então que te guste lo que no te gusta. Trata de pensar como ele, absorver a mentalidade dele, ver como ele, sentir como ele. Daí vira uma parte de você. Daí você vence essa parte e expele. Que era a técnica do Dr. Miller. Fala: Dr. Miller, como você cura as pessoas? Ele diz: simples, eu absorvo o sintoma delas e curo a mim mesmo. Daí elas saem curadas. Né? Mágica. Mas na filosofia essa mágica funciona o tempo todo. Se você não absorver inteiramente a ideia do neguinho, você não consegue discutir com ela. Só não tem contato intelectual entre as duas ideias. Né? Elas ficam como água e óleo. Você não gosta, né? Você não gosta do outro, o outro não gosta de você, e você não, nem sabe o que ele está falando, e ele não sabe do que você está falando. Então, perante a modernidade, se a igreja não tivesse perdido a hegemonia intelectual, ela teria absorvido e transcendido a modernidade. Na verdade, fica a teoria, esse confronto estático, do qual o Concílio Vaticano II foi uma amostra fenomenal, fenomenal. Né? Então, não interessa se a ideia do outro é herética. Né? O outro é um ser humano, mas ele não é muito diferente de você. Então, você vai ter que criar uma espécie de heresia experimental. Quer dizer, eu vou experimentar pensar como ele. Daí, depois que eu pensar como ele, daí eu vejo onde está errado o negócio e conservo a parte válida e cuspo o resto. Né? Experimentar de tudo e ficar o que é bom. Agora, como é que eu vou experimentar de tudo sem eu me interpenetrar com aquilo? Quer dizer que se eu só vou olhar a ideia à distância e dizer: ah, que porcaria, coisa abominável, eu não estou experimentando realmente. Experimentar uma ideia é vivenciá-la. Né? E daí você processa, tá certo? E absorve as energias e joga o bagaço fora. Então, isso aqui, eu não dei um nome ainda para esse tipo de dialética. Então, que é dialética da superação, talvez. Né? Onde os dois termos não precisam de uma síntese, porque um deles já é a síntese. A pá de cal foi lançada por Immanuel Kant quando cavou um abismo intransponível entre conhecimento e fé, enfatizando a autoridade universal do primeiro. Esse conhecimento tem autoridade universal não porque ele capta a objetividade das coisas, mas porque a estrutura de percepção e de estrutura da razão de todos os seres humanos é igual. Portanto, não é que nós estamos na verdade, tá certo? Mas nós temos autoridade porque todos nós pensamos igual. Né? Entre conhecimento e fé, enfatizando a autoridade universal do primeiro e trancafiando a segunda no recinto fechado às meras preferências e fantasias particulares. Uma doutrina que se tornou a base não só do positivismo científico, ainda imperante nas universidades em geral, mas também em todo o Estado laico moderno. O que é a religião no Estado laico moderno? É uma preferência individual, é um direito humano. Onde não há diferença legal entre crer em Deus, em duendes, em extraterrestres, nas virtudes espirituais das drogas alucinógenas ou na bondade de Satanás. E se você fundar a igreja de Satanás, perante a lei ela tem tanto direito quanto qualquer outra igreja. Né? Se você, como naquele livro daquele monge do Paraná, tão interessante, é O Culto do Repolho Celeste. Né? Você cria o culto do Repolho Celeste, bom, é uma entidade religiosa, ninguém pode dizer que não. É isso. Então, aí, é claro que virou uma palhaçada, evidentemente. Né? Então, a ruptura entre o Estado laico e a religião só pode, vamos dizer, evoluir para a destruição da religião, tá certo? E, portanto, a destruição do próprio Estado laico e a sua transfiguração numa tirania absolutamente infernal. Porque o Estado laico foi a invenção dos liberais. Né? E os liberais, como eles fizeram duas descobertas em economia, eles acham que entendem o resto, e no qual nem chegaram a pensar. Né? Mas um problema é o seguinte, por exemplo, que é o império da lei, quer dizer, a liberdade como diz aquela canção, America is Beautiful, Liberty in Law, a liberdade dentro da lei. Então queremos o império da lei e ordem, não é uma anarquia, não é uma tirania, etc, etc. Então tudo está submetido à lei, mas se tudo está submetido à lei, isso, a consequência imediata disso é o seguinte: o Estado se torna o mediador de todas as relações humanas. Tanto as relações mais duráveis, como por exemplo uma sociedade comercial, um casamento, quanto relações ocasionais. Quer dizer, você entrou no elevador com uma pessoa, olhou para ela, pronto, essa relação já está regulada por lei. Ah, ele me olhou feio, né? É que nem o meu amigo Nestor, que é um homem de 2 metros, dentro do elevador com um anãozinho, olha para ele e fala, não gosto de você. Ele podia processar o anãozinho, dizer, fui discriminado pelo anãozinho porque eu sou grandão, ou vice-versa, né? Então, isso quer dizer que simples olhares são mediados pelo Estado. O Estado está onipresente. E daí, dentro disso, o liberal quer que as relações econômicas sejam desregulamentadas. Então, quer dizer que o Estado manda em tudo, exceto na economia. Mas como eu já demonstrei em outro lugar, o controle estatal da economia realmente não existe. O que existe é o controle estatal de tudo mais. E isso é o que define o comunismo. Então você entra pelo liberalismo e sai por comunismo do outro lado do cano, né? Então, e tudo isso aí, todo esse problema começa com esse negócio aqui. Quer dizer, uma crise civilizacional monstruosa que houve na entrada da modernidade, onde se perde a noção da cosmologia simbólica, tá certo? E se divide o mundo em dois pedaços de matéria e espírito, tá certo? E esse espírito vai ficando cada vez mais evanescente e essa matéria vai ficando cada vez mais estúpida, né? Que é exatamente o que nós estamos vivendo. Eu acredito muita gente que acredita que, por exemplo, no paraíso nós vamos ser puros espíritos. Eu digo, mas espera aí, no paraíso não tem um rio, por exemplo, né? Então tem um acidente geográfico, então tem um lugar no espaço. Então como é que o puro espírito vai estar na beira do rio? Quer dizer, esta coisa do espírito descarnado totalmente, quer dizer, o espírito vira apenas uma equação matemática, sem lugar no espaço, isto aí é uma heresia moderna. Deus não diz na Bíblia que ele vai nos dar um corpo de glória? Corpo de glória é um corpo. Eu não sei como é que é, eu não sei que matéria é essa, mas alguma matéria tem, em algum lugar no espaço tem. Então, vamos dizer, esta perda da unidade do universo, quando a gente fala universo, as pessoas pensam assim, elas pensam no universo das ciências físicas, né? Então, eu quando uso a palavra universo, eu quero dizer tudo, né? Então, é a natureza física, é o mundo espírita, é o mundo angélico, é Deus, é tudo. Tudo que existe, tá certo? E hoje em dia está difícil você transmitir essas coisas, por quê? Porque o dualismo cartesiano se impregnou de tal maneira que todo mundo pensa assim, e às vezes até o Papa pensa assim. Agora, por que o Papa Francisco citou um poeta sufi para falar disto aqui mesmo? É sim, porque isso desapareceu de tal maneira do universo cristão que mesmo, por exemplo, esse Abraham Kuyper, ele percebeu algo disso no século XIX. Eu digo, mas a obra dele só foi continuada muito depois pelo Hermann Doyle-Werth, né? Quer dizer, o que ele falou, foi o que falou, mas como foi se não tivesse falado? Ninguém se tocou de que ele estava falando uma coisa essencial. Então, tanto o simbolismo do coração, quanto o simbolismo celeste, e todos os outros simbolismos, continuaram desaparecidos, só sobrevivendo como figuras de linguagem. Que foi... Ver, isso ficou tão exótico dentro do mundo cristão que... Eu acho que eu mencionei o negócio do C.S. Lewis na última aula, não mencionei? Não? Ah, isso é importantíssimo. Vocês aguentam um pouco de aula? Você vê, C.S. Lewis, quando escreveu As Crônicas de Nárnia, todo mundo achou que tinha uma chave simbólica aqui. Começaram a especular para tudo quanto é lado, etc, etc. Até, né, que veio esse cidadão aqui, Michael Ward, e matou a charada. Ele disse, os livros, os sete livros das Crônicas de Nárnia correspondem às sete esferas planetárias da cosmologia ptolemaica. E isso aí tudo é uma, como se diz, uma viagem celeste, é uma travessia, tá certo, das várias esferas da existência, né, abrindo para o sétimo céu, o último céu, a morada de Deus, tá certo? E de fato é assim, quando você confere, fala, pior, não é que esse Reynolds, Michael Ward tem razão, mas você veja, o próprio C.S. Lewis, ele nunca abriu a boca para dizer que havia essa chave. E por que ele manteve esse tal, total segredo? Ele tinha medo que risse da cara dele. E você vê que esse sistema da cosmologia ptolemaica só aparece no próprio C.S. Lewis como figura de linguagem, não como uma cosmologia propriamente dita. Diz aqui o Michael Ward, veja que coisa importantíssima. Lewis admite que, de um ponto de vista puramente estético, a procissão dos deuses em torno do céu tem para ele um apelo espontâneo maior que o da cristandade. Assim como a sua preferência imaginativa era não apenas pela mitologia nórdica, mas também pela irlandesa e pela grega, acima da poesia da religião em que ele acreditava. Seguindo-se a sua conversão, Lewis naturalmente considerava as religiões pagãs eram menos verdadeiras do que a cristandade. Mas, olhando-as sem referência à questão da verdade, preste atenção, sem referência à questão da verdade, ele sentiu que elas possuíam uma beleza superior. Beleza e verdade poderiam ser e deveriam ser distinguidas uma da outra, assim como ambas deveriam ser distinguidas da bondade. Ora, mas esses três aspectos, né? A beleza, a verdade e a bondade, era justamente o que, na síntese medieval, era inseparável, unum verum e bonum. Que, segundo expressou John Duns Scott, se convertem um nos outros, quer dizer, são modos diferentes de dizer a mesma coisa. Porém, o Lewis encarava a cosmologia ptolemaica não como uma expressão da verdade, mas apenas da beleza, enquanto separada da verdade. Ou seja, não exigimos mais da cosmologia ptolemaica uma veracidade científica, né? Mas exigimos apenas a sua beleza. Eu digo, muito bem, você não exigir a veracidade científica no sentido da ciência experimental moderna, quer dizer que ela não tem veracidade alguma? Quer dizer que para ser verdadeiro precisaria haver uma correspondência bionívoca? Não, existe a veracidade do sistema como um todo, meu Deus do céu. Quer dizer, se você pegar, vamos dizer, na cosmologia medieval, não este ou aquele ponto em particular, mas a estrutura do todo, você vê que aquilo é verdadeiro, não apenas belo. Mas o Lewis é uma alma cristã, então, mas ao mesmo tempo um apreciador da cosmologia antiga, ele quer reaproveitá-la apenas esteticamente. Enquanto o Lewis estava fazendo isso, aí é que entram os muçulmanos, o René Guénon, Fritz Afron, Seyyed Hossein Nasr, né, e dão um banho na mentalidade científica moderna, mostrando o fundamento verídico das antigas cosmologias. Então, quer dizer, isso já estava na civilização cristã na Idade Média, todo mundo sabia disso, né? De repente apaga, cria-se uma inibição perante a ciência moderna, né? Ninguém tem coragem de falar que isso, daí aparece um muçulmano vendendo para você o que você já tinha sete séculos atrás. E daí o que você faz? Na hora que você vai falar disso, você vai ter que citar um poeta sufi mesmo. Porque você perdeu aquela visão dentro do contexto cristão. Foi por isso que o Papa Francisco citou o poeta sufi. Deu para entender? Então tá. Foi muito tarde? Que horas são? No Brasil, 10 horas. 10 horas? Então tá bom, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Vindo? Então vamos lá. Aqui tem uma quantidade excessiva de perguntas, de maneira que eu só vou responder aqui 10% se der. Gabriel Siqueira Santos pergunta: no final da exposição, o senhor citou o autor C.S. Lewis. Há uma colocação dele sobre o que se poderia dizer sobre Cristo. Havia três possibilidades: um lunático, um mentiroso ou o próprio Deus. Ao examinar criteriosamente as possibilidades, veriam que o mais provável é que ele seja Deus. O senhor recomenda a leitura desse autor? É claro que recomendo. Estou dizendo que eu não sou um grande fã dele e acho que nessa coisa do simbolismo ele foi demasiado tímido, acompanhando um pouco a moda da época, sobretudo no ambiente anglo-saxônico. Mas eu hoje mesmo anotei no Facebook que nunca fui um grande fã dele, mas eu estou lendo o último livro que ele escreveu, que é um romance mitológico, Till We Have Faces. E estou achando uma coisa absolutamente grandiosa, um negócio fantástico, né? É muito melhor do que tudo que ele escreveu na área da apologética, que sempre também me pareceu demasiado deferente para com o adversário. Eu digo que nós devemos absorver a ideia do adversário a ponto de nos identificarmos com ele durante algum tempo, pelo menos. Mas eu nunca, veja, quando não dá para fazer isso, as pessoas substituem pela polidez, você trata o adversário bem, né? Eu não acho que isso seja... não acho que isso funcione, né? Daí pergunta: o senhor recomenda a leitura desse autor? Guénon e Schon deveriam ser lidos primeiro? Não. Eu, na verdade, eu nunca recomendei que ninguém lesse Guénon e Schon, porque eu acho que sem uma longa retaguarda filosófica, você se meter nisso vai criar confusão. Porque existem vários lados na obra dele. Quer dizer, por um lado, tem essa coisa da religião comparada, que é absolutamente fantástica. Tem a ciência do simbolismo, que o Guénon é um grande mestre nisso, nem se discute. Mas existe um fundo falso, que durante muito tempo não apareceu, mas agora está sendo investigado. Então, esses não são simplesmente pensadores, eles são emissários de uma civilização. São como se fossem agentes secretos, agentes infiltrados, numa espécie de guerra cultural meio camuflada. Então, é um terreno perigoso, né? Você veja, acabei de colocar também no Facebook uma coisa assim, dizendo: as almas ingênuas dos ignorantes, elas devem ser protegidas das ideias que podem ter um efeito de pervertê-las. Mas os intelectuais cristãos, eles são obrigados a absorver e superar essas ideias, não combatê-las desde fora. Tá certo? Então, é claro que a atividade intelectual, ela comporta um risco até para a sua sanidade mental, né? Porque você não tem como você combater eficazmente uma ideia se você não a torna sua. E nesse processo, você, evidentemente, você corre riscos. Mas quem está na chuva vai se molhar. Você não vai querer ser um guerreiro e preservar a sua integridade corporal incondicionalmente. Isso é impossível. Não é isso? E onde estão vocês nisso? Vocês estão no meio termo. Vocês não são ignorantes e também não são intelectuais cristãos inteiramente preparados para a briga, vocês estão no meio, tá certo? Então tem que agir um pouco com ousadia, um pouco com prudência. Né? Diga. Você acha que seguro esse novo... Peraí, fala mais alto para poder ouvir a pergunta. Você acha que uma boa maneira de se preservar para algum intelectual cristão que queira exercer uma hegemonia, já que você estava falando de hegemonia, seria, eu acho que uma boa maneira é seguir o exemplo de quem fez isso dentro da igreja. Por exemplo, seria o caso de tentar seguir o exemplo de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Especialmente Santo Tomás de Aquino, na discussão dele com Averroes, você vê que ele absorveu Averroes mais profundamente do que o próprio Averroes. Ele ia até o fundo, entendia a coisa e saía com uma solução melhor. Isso é um exemplo, isso é sem dúvida um exemplo. Para quem não é santo, ele era um santo. Mas não precisa ser santo para fazer isso. Para fazer isso não precisa ser um santo. Então, basta você ser um intelectual sério, preparado. Né? Você vê, Chesterton não era santo, o padre Chatillon não era santo. E, no entanto, fizeram isso muito bem. Né? Jorge Jacobini pergunta, até que ponto você pode dizer que a filosofia de Schelling foi uma tentativa de desfazer a separação do espírito e matéria que era pela modernidade? Ah, sim, você pegou... Schelling foi uma grande tentativa. Schelling ainda é um exemplo para todos nós. Agora, tem pessoas que têm objeções secundárias à filosofia de Schelling e tem um... como diz, joga fora a criança com a água do banho. Eu acho que esse é o centro da filosofia de Schelling. Então, vamos dizer, eu tenho uma admiração ilimitada por Schelling. Ele foi um dos poucos caras que sabia o que estava fazendo no século XIX. Vamos lá, Vlamir pergunta. Tem uma dúvida que possa parecer básica e trivial. Bom, e todos nós temos essa. A forma, se pensada como substância e essência de determinado objeto ou ser, prescinde da matéria? Não. A forma como tal é um arquétipo. O arquétipo é um modelo de uma possibilidade na mente de Deus. E isso, claro que ela existe como um pensamento de Deus, sem dúvida. Mas existe apenas como possibilidade. Não é isso? Só passa a existir efetivamente quando entra na esfera da temporalidade e tem uma vamos dizer, portanto, é um composto de matéria e forma. Vladimir Karasek pergunta, poderia explicar o envolvimento dos alquimistas dentro do contexto da aula? Os alquimistas projetavam nas propriedades da matéria qualidades humanas? Ah, não, de jeito nenhum, mas a alquimia... Eu sugiro que você leia o livro do Titus Burke sobre a economia. Titus Burke é um discípulo de Guénon e Schwann. Mas acredito que pode ser lido sem esses riscos maiores aqui. O livro dele sobre alquimia é um primor a respeito. Assim como o livro do próprio Júlio Zévola, A Tradição Hermética. O Júlio Zévola é um senhor completamente maluco, mas é um gênio assombroso. E o livro dele sobre alquimia ainda é um dos melhores que existem. A alquimia não tem absolutamente nada a ver com projeção de qualidades humanas na natureza, mas, ao contrário, ela é exatamente um esforço de decifração simbólica monstruoso e que corresponde onde as qualidades psíquicas e espirituais discernidas na matéria existem mesmo. Se vocês tiver alguma dúvida, leia o livro do Armand Barbeau, B-A-R-B-A-U-L-T, que se chama L'Or du Millième Matin, O Ouro da Milésima Manhã, onde ele descreve passo a passo uma operação alquímica que o leva até uma fase relativamente rudimentar da obra alquímica, que é o chamado ouro potável. O ouro potável uma garrafa desse tamanho aqui, mais ou menos, um líquido dourado, que cura praticamente qualquer coisa. Isso ele fez realmente, materialmente. Você vê que ele não está falando de projeção de ideias humanas, está falando em qualidades objetivas da natureza que são discerníveis por meio do simbolismo. Diego Carvalho. O que fazer com o receio de entregar-se completamente ao conhecimento para despertar da vocação filosófica? por medo de acabar, consequentemente, substituindo o amor a Deus, as coisas divinas e a igreja, por essa mesma entrega. Sou seu aluno iniciante. Mas nem se preocupe com isso. É assim, você estuda e você reza o dia inteiro, pô. É? Peça ajuda a Deus, peça ajuda do Espírito Santo. Fala, não me deixa errar, porque eu sou uma besta quadrada, eu não sei isso aqui, mas você sabe, então você me guia. Faça isso o tempo todo. É? Então, quanto mais você estudar, mais você vai ter que rezar. Isso é óbvio. Não? Mas não tenha medo. Medo é mau conselheiro sempre. Não? Quando você sente que um estudo está te confundindo demais, você deixa para depois. Você fala, não, isso aqui tá, é muita areia para o meu caminhãozinho. Deixa aí. Não? Tem aquele negócio, aquele filminho sobre a cabeça dos homens e das mulheres. As mulheres e a cabeça dos homens conseguindo uma série de caixinhas separadas, né? E é verdade. Então você põe numa caixinha e deixa para depois. Sem prejulgar nada. Mas não fica com medo, não. Não é um medo. Você simplesmente reconhece a sua incapacidade. Fala, pera, eu não estou entendendo esse negócio. Eu vou crescer mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Né? É que nem, sei lá, um sujeito muito grande, muito forte e desafia. Fala, não, agora eu não posso com você. Eu vou treinar um pouco, depois eu volto. Aí daí nós brigamos. Matheus Mendes. Como utilizar as premissas da hegemonia intelectual frente aos representantes do socialismo fabiano, do movimento comunista internacional e do islamismo? Há como vivenciar o contraditório das três estratégias e vencer por meio do simples debate? Não. Mas aquilo que você não venceu na esfera intelectual, você muito menos vai vencer na esfera social, cultural, política, militar, etc, etc, etc. Vamos partir do princípio. Aquilo que você não consegue nem pensar, você não vai conseguir fazer. Então, a hegemonia intelectual é o primeiro passo. Sem esse não dá para fazer o resto. Porque você vai estar. Vamos dizer, a regra do Sun Tzu, conhece o seu adversário, conhece o teu adversário. Não é isso? Se você não está compreendendo o que ele faz, ele vai te fazer de trouxa. Então, outra coisa. Não, nós temos que fazer a nossa parte sem prejulgar o que Deus vai fazer depois. Tá certo? Então. Por exemplo, reconquistar uma hegemonia intelectual cristã, eu acho que é nossa obrigação, é uma coisa que está ao nosso alcance fazer algo para isso. Não tudo, mas a nossa parte. Se você faz um pedaço, o outro faz outro pedaço, o outro faz outro pedaço, e a coisa acaba aparecendo. A verdade é filha do tempo, diz São Tomás de Aquino. Então, nós estamos cumprindo a nossa parte. Olha, eu tenho uma regra. Eu não peço para Deus fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Está certo isso? Né? Eu não vou pedir para Deus, estuda para mim e escreve o artigo da semana. Eu falo, não, eu tenho que fazer, ele pediu para eu fazer isso. Então essa é a minha obrigação. Então nós temos que cumprir a nossa obrigação sem querer dirigir os destinos do mundo, tá certo? E sem ter correlação ao futuro do mundo, nem esperança e nem desesperança. Porque essa vida aqui, sim, é óbvio, mas ela termina, tá certo? Então nada neste mundo tem continuidade, tudo termina. Né? Então o nosso destino eterno é em outra faixa da realidade. Tá certo? Aqui nós simplesmente temos que cumprir o nosso dever, sem prejulgar se as coisas vão dar certo ou vão dar errado. Quem somos nós para saber se vai dar certo ou dar errado? Você tem que cumprir o seu dever. E não se preocupe com mais nada. É? Vamos ver o que mais aqui. Marcelo Ronaldo, sobre a série de manipulação que está sendo utilizada, manipulação psíquica que estão sendo utilizadas hoje em dia, existem técnicas mais avançadas em relação à PNL e à hipnose? Olha, eu confesso que eu parei de estudar este assunto quase que 20 anos atrás. Eu me informei e daí encostei este assunto. Não continuei o estudo, então não posso te dar uma coisa atualizada. Mas do que eu li até agora, tem dois livros que eu te recomendo. Um é o do Pascal Bernardin, o Maquiavel Pedagogo, que existe em português, e outro é o livro de dois autores americanos chamado Flo, F-L-O, Conway, C-O-N-W-A-Y, e Jim Siegelman, S-I-E-G-E-L-M-A-N, que se chama Snapping. Snapping é este som aqui, ó. Snap. Já estão desatualizados, mas eu não posso atualizar vocês com uma coisa na qual eu mesmo não estou atualizado. Eu pretendo voltar a esse assunto algum dia, mas não já. Porque isso aqui é meio indigesto. Tá? Essa coisa que você começa a estudar, daqui a pouco você começa a ficar com raiva dos caras. Então, não é bom. A gente também tem que... Olha, isso é uma maneira de você graduar. Quer dizer, se o assunto está te deprimindo muito, você para e deixa para depois, quando você estiver mais fortinho. Lucas Bezerra. Perder a percepção da simbologia cristã antes, claro, a todos na Idade Média, nos torna mais vulneráveis antes das heresias, como a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, por exemplo. É claro que torna. Mas este é exatamente o ponto. Se não temos, vamos dizer, o simbolismo da natureza, o simbolismo das coisas materiais, então a nossa espiritualidade é espiritual demais, você está entendendo? Muito etérea. Tá certo? E como é? Como é etérea, ela fica exigindo de você, a todo instante, sacrifícios de fé que estão acima da sua capacidade. Porque se você não vê alguns indícios materiais da ação de Deus no mundo, ele, bom, eu não estou vendo nada de Deus, ele não fala, ele não mexe, ele não faz nada, e eu vou ter que continuar acreditando aqui, pô. Por que ele não aparece nem um pouquinho? Né? Bom, você não pode exigir uma epifania, não pode exigir que Deus desce aí, Nossa Senhora desce aí, não pode fazer isso. Mas alguns sinais você tem que ver. Então, por exemplo, você estudar os milagres cristãos e você estudar o simbolismo da natureza. Isso aí ajuda muito. Né? Se sim, como utilizar essa percepção correta no nosso dia a dia? Além de ir obtendo cada vez mais conhecimento sobre a história dos santos para nos impulsionar em direção à verdade que é o Cristo. Bom, isso aí, como utilizar isso no nosso dia a dia. Mas isso é o próprio dia a dia, você observar a ação de Deus no mundo, na realidade, tá certo? Então, por exemplo, as suas próprias preces. Né? Uma vez eu fiz sugeri um estudo. Você pega 1.000 cristãos e pergunta assim, quantas vezes Deus atende as suas preces? Você vai dizer, bom, às vezes ele atende, às vezes não atende. Mas ele mais atende ou não atende? Mais atende, sempre vai dar um mais. Agora você pega 1.000 socialistas e pergunta, quando foi que o socialismo atendeu as suas expectativas? 999 vão dizer nunca. Então você precisa muito mais fé para acreditar em socialismo do que para acreditar em Deus. Não é isso? Beto Camargo, estou traduzindo a Suma Teológica de São Tomás. Por que você está traduzindo? Hã? Olha, existem duas traduções no Brasil. Uma do Alexandre Correia e outra feita por um grupo de padres sob a direção do Frei Josafá, aquele que tem um debate comigo. A do Alexandre Correia tem erros, mas ainda é a melhor. Eu sugiro que você compre essa antiga. Hã? Ou então, você pega alguma, existe... Uma tradução francesa das Editions du Seuil, que é uma verdadeira maravilha. Não é isso? Existe a tradução da BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que é uma tradução comentada enorme, vários volumes. Não vai ter dificuldade de ler espanhol. Apela para alguma dessas, não precisa traduzir tudo de novo, não. Mas me deparei com a seguinte frase: nada está em si mesmo. Bom, a única coisa que está em si mesmo é Deus. Estar em si mesmo é você ser o contexto da sua própria existência. Quer dizer, você é o contexto e a condição da sua própria existência. Só quem cumpre essa condição é Deus. O resto, tudo está em alguma coisa. Quer dizer, Aristóteles definia a substância como aquilo que nem é um atributo de uma outra coisa, nem está em outra coisa. Então, nesse sentido, a única substância mesmo é Deus. As demais substâncias são substâncias sob certo aspecto. Por exemplo, você dizer, bom, um gato não é uma qualidade de outro gato e nem de outro animal. Tá certo? E ele nem está em outro animal. Bom, mas ele está no planeta Terra, ele está nesta atmosfera que ele não pode ser concebido. Ele só pode ser concebido abstratamente, como independente, mas ele é dependente de uma série de condições. Eu acho que é isso que Santo Tomás da Quinta está querendo dizer. Me parece uma coisa bastante óbvia. Moisés Lisboa. Professor, um livro que talvez seria interessante sobre Kuiper e Doiwerth é Neo-Calvinism and Christian Theosophy, Franz von Baader, Abraham Kuiper, Hermann Doiwerth. O autor argumenta que as principais ideias do neocalvinismo de Abraham Kuiper e Doiwerth não vêm de Calvino ou de fontes reformadas. Segundo ele, a fonte é a teosofia cristã de Franz von Baader. Novidade para mim, eu vou ler esse livro. Pode ser, não sei, vou dar uma olhada. Obrigado pela sugestão. João GRP. O senhor conhece, eu teria algo a dizer sobre o professor João Camilo Oliveira Torres, de Gilbert Chesterton, e do filósofo alemão Joseph Pieper, e também do Dietrich von Hildebrand. Bom, a minha admiração pelo Hildebrand é ilimitada. Esse homem era um santo. Além de ser um santo, de ser um grande filósofo, era um santo. Um santo, um herói. Que, aliás, tem uma obra sobre essa questão do coração, Teses Fundamentais e La Ética. A tese fundamental da ética hildebrandiana é que a convicção de que o coração humano é o centro da pessoa. Exatamente, então é o mesmo assunto do Doiwerth, né? do Kuiper. Então, quanto ao João Camilo, eu acho assim, o João Camilo deveria ser leitura obrigatória para todos os brasileiros. Na, a Teoria Geral da História, as obras que ele escreveu sobre a história do cristianismo no Brasil, tudo isso é a Democracia Coroada, que é uma obra sobre o Império absolutamente fundamental. Né? João Camilo deveria ser. O pessoal vive dando palpite sobre a vida do Brasil, né? Todo mundo acha que pode falar sobre o Brasil. Os caras nem leram os livros fundamentais sobre o Brasil. Não leram Raimundo Faloni, não leram João Camilo, não leram Gilberto Freire, né? Não leram Oliveira Lima, não leram nada, quer dizer, eles não têm interesse pelo Brasil. Né? A bibliografia dos estudos brasileiros é muito rica, né? O Zé Maria dos Santos, o Otávio Tarquini de Souza, tem livros maravilhosos sobre o Brasil, tem que ler tudo isso, pô. Não, Chesterton, o Pieper eu li muito pouco, muitíssimo pouco, não tenho opinião nenhuma a respeito. Mas o Chesterton, bom, ler o Chesterton é uma das alegrias da vida, meu Deus do céu. Vocês não podem viver sem isso. Outra pergunta. Já li nos seus trabalhos a importância de se desenvolver, no âmbito da ciência, uma ontologia regional. O Dietrich von Hildebrand fala, em um dos seus artigos, de uma legalidade geral como princípio de identidade e de uma legalidade própria a certas esferas. Sim, ele... Essa lição... Isso não sou eu que digo, o negócio da ontologia regional. Edmund Husserl, tá certo? E tanto Hildebrand quanto eu aprendemos isso com Husserl. E sem dúvida, é uma verdade. Quer dizer, existe... princípio da ontologia geral, que se aplica ao ser em geral, existem esferas do ser que são independentes entre si. Esse é aquele negócio, que é a frase do Husserl, que para mim é inesquecível, ele diz, não existe uma embriologia dos triângulos e uma trigonometria dos leões. Quer dizer, que são esferas da realidade que são rigidamente separadas, uma não afeta a outra não afeta uma. Pode afetar através da relação de uma terceira, mas diretamente não. Nesse sentido, quais seriam os pontos fundamentais da investigação e da consideração para se desenvolver uma ontologia regional da esfera social? Isso também é um dos temas do Kuiper, que ele chama de soberania. Quer dizer, existem esferas de realidade que são soberanas, não podem ser definidas por outras, e que, na medida em que essa soberania, a pessoa perde de vista essa soberania, o que acontece? Você está abrindo espaço para o Estado onipotente que legisla sobre tudo, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Quer dizer, então, se o pessoal não entende, vamos dizer, a autonomia da arte, a autonomia da ciência física, a autonomia da moral, a autonomia da religião, etc. etc. Bom, então tem uma autoridade que está legislando sobre tudo, e essa autoridade não é Deus. Mas essa, nós já estamos nessa situação. Quando eu falei no começo da aula que hoje todas as relações humanas são mediadas pelo Estado, quer dizer, não há mais relações diretas, isso é importante, de pessoa a pessoa. Né? Sempre tem, vamos dizer, uma estrutura jurídica na qual vocês estão inseridos e que decide o destino dessa relação. Quando você chega né, a este ponto de você processar a pessoa porque ela olhou feio. Então você vê que nem o direito de nem esse ato espontâneo de olhar escapa da esfera de ação do Estado. Não é isso? Então, bom, vamos lá. Carlos Estevam, o senhor já ouviu falar de Jorge Ivanovich Gurdjieff? Sim, 50 anos atrás. Conheço, eu li tudo que o Gurdjieff escreveu. E eu frequentei uma escola gurdjieffiana também, 40 anos atrás. Mas, e hoje eu entendo que o Gurdjieff era um tremendo gozador cósmico. Ele era uma força destrutiva, enviada por fonte islâmica para bagunçar o meio cultural ocidental, e bagunçou maravilhosamente. Eu conheço poucas coisas que são tão divertidas quanto as obras do Gurdjieff, quando você entende que não é para acreditar. Então, Gurdjieff, por exemplo, ele fazia o seguinte: ele reunia os alunos dele, daí ele ia na lousa e desenvolveu um sistema cosmológico. Todas as equações e tal, daí os caras, os cientistas, que eram todos alunos dele, eram gente de alto gabarito, os cientistas ficavam tudo maravilhados com aquilo. Né? Copiar, tudo isso. No dia seguinte ele falava: não é nada daquilo, daqui tem outro. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Isso quer dizer que aquilo que para um cientista era obra de uma vida, para o Gurdjieff era 24 horas. Para vocês verem o tamanho da genialidade do cara. Né? Só que ele não estava ensinando verdade nenhuma, nem levando as pessoas para o caminho da salvação. Ele tinha uma função estratégica de criar o caos no meio da ciência materialista. Ele criou e abriu o caminho, então, para a penetração dos ensinamentos de Guénon e Chouan, que não gostavam dele absolutamente, mas que também não o combatiam. Carla Farinazzi. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Carla. Parabéns pelo novo site, ficou muito bonito. Também parabéns pelo folho. 300 aulas maravilhosas. Obrigado, meu anjinho. Minha pergunta não tem nada a ver com a aula de hoje. O senhor acha melhor, não precisa respondê-la. Vamos ver. Traz de um post que o senhor fez essa semana no Facebook, quando relacionou a desimaginação com a depressão. O senhor poderia falar mais sobre isso? A desimaginação, a falta de imaginação, não é um empobrecimento da imaginação que não consegue se desligar do estímulo sensível imediato. E essa, segundo o livro Tratado de Psicologia Geral, de Gabriel Deizé, que é um grande psiquiatra francês, quer dizer, esse é um dos traços principais da depressão. Quer dizer que na depressão, onde os estímulos sensíveis, eles de certo modo esmagam a mente, não deixam que ela voe. Ora, você vê aqui, isso aqui é importantíssimo, todas as nossas percepções são fragmentárias, absolutamente todas. Então, por exemplo, você está olhando, você está piscando, né? Você não tem nenhuma sensação que seja absolutamente contínua, tudo é fragmentário. Então, isso quer dizer que, se nós percebemos alguma unidade nos objetos, nas pessoas, nos seres, etc., é por algo que não está dado sensivelmente. É? Esse algo só pode ser captado pela imaginação. Não é que você, não é kantianamente, você compõe a unidade. Tudo é um conjunto de fragmentos e nosso aparato de percepção é compõe. Não, você não compõe. A imaginação leva você a perceber conexões que pela simples sensação você jamais chegaria. Tá certo? Então, a imaginação é um suporte indispensável, né, do conhecimento. E quando você perde isso, bom, toda a noção de sentido, de significado, vai desaparecendo. É isso que o Gabriel Deizé explica. Tá mandando beijão para mim, para Roxane, para Leila, todo mundo. Obrigado. Alexandre Azevedo. Parabéns pelo novo site, ficou muito bonito. Também parabéns pelo fôlego. Pá, pá, pá. Ah, mesma coisa. Não. Eu acho que é a mesma pergunta. Bom, eu acho que vou parar por aqui porque já foi longe demais. Né? Então, espero que o novo site esteja funcionando a contento. ele não resolve todos os problemas, mas alguns dos principais. Agradeço muitíssimo ao Silvio Grimaldo, ao Mauro Ventura, a Leila, todos que, o Luiz Felides, todos que colaboraram com isso, né? Luiz Felides, Silvio Grimaldo, Mauro Ventura e Leila. Obrigadão. Até a semana que vem, muito obrigado.